Emundão, maravilhoso, tu não acaba não. Olha só quem tá nas pistas, os monstros do Conceição vai ver da fita. Como que é o jogo da vida? O time rebaixado dando a volta por cima. É desse jeito. São e sóbrio, cê loucura. Guiado por Deus, iluminado pela luz da lua. Vou me esquivando sobre trancos e barrancos. Nós enverga, mas não cai. Então vamos que vamos. Mais ligeiro. Com o Zé Povinho, radar humano. Tá tipo investigando pra saber com quem eu ando. Que é um buchicho, um pé pra ver se embaça. E quebrou as pernas que aqui não arruma nada. Sou pura calma e os bico não entende. Estilo original, louco mas consciente. Mas tá firmão, só quero curtição. E se os tira embaçar? DVC tá limpão. A noite é uma dama, deixa que eu cuido dela. Linda encantadora, cobre a sova de pedra. Eu no meu castelo, no peão de lowride. As perversas se derretem, pede break e tem um infarte. Sonhar não paga nada, né pecado doidão. Minha fé é inspirada lá no monte de Sião. É nóis, um mapa de monstro na fita. Por nós, Deus também tá na corrida. A voz, só de louco terrorista. Então não teste a febre que o time aqui é zica. É nóis, um mapa de monstro na fita. Por nós, Deus também tá na corrida. A voz, só de louco terrorista. Então não teste a febre que o time aqui é zica. A noite é linda e o tempo é favorável. O brilho das estrelas chega refletindo asfalto. Mas cuidado com os pés de breca atrasalados. Se nós tá firmão, os bico fica atacado. Eu tô ligado, sempre tem alguns infelizmente marginalizando quem é gente da gente. É quente, tá de chapéu sem noção. Não aceita a mudança, curtição dos irmãos. Peão com a função, sabadão à tarde. Ouvindo o som do bom, tomando tinto suave. Curtindo a liberdade, na paz sem maldade. Com a mente aliviada, bem longe da pilantragem. Quem é me compreende, quem tá ligado sabe. Periferia, castelo das vaidades. Também quero minha cota, sem atrasar ninguém. Indo aqui, indo ali, só punk vai e vem. Caranga equipada, firmão e vivão. Curtindo o gosto da vitória, esmirilhando no mundão. De camisa polo, naipe, vagabundo nato. Né tipo Zé Povinho, ha! E o som no talo, mapa fica mordido com um olhar enfeitiçado. Quando vem o roncador, filmado e rebaixado. Do Conceição pro mundão, pique maloqueiro. Vem com nós, nego, demorou, é desse jeito. É nóis, um mapa de monstro na fita. Por nós, Deus também tá na corrida. A voz, só de louco terrorista. Então não teste a febre que o time aqui é zica. É nóis, um mapa de monstro na fita. Por nós, Deus também tá na corrida. A voz, só de louco terrorista. Então não teste a febre que o time aqui é zica. O time aqui é zica, Eijão, tá confirmado. Só monstro que somou, que soma que tá somado. Do Conceição pro mundo, os louco e vagabundo. Os pico não me entende, os favelado tudo junto. Sem destruição, mente pensante firmão. Só visando no futuro, a vitória dos doidão é desse jeito. Eijão, falsidade, aqui não, aqui só não. Palavras sinceras fortalecendo meus irmão. Pra contrariar os pet, break que pá. Quer até demais pros trus se atacar. Mas não pode moscar. Eu vim pra incomodar, pra sumar e aprandar. De cabeça erguida, sem rastro na corrida. Firmão na quebrada, de dentro eu tô suave. Vou no pinhão com a rapa, na pura calma. Só observando o que acontece. Uns vagabundos sobe, umas dama desce. De moto ou de carro você é rastreado. Por tudo que é raça ruim, se liga só chegado. Perversa gasolina e Bavária tem de cacho. Verme, sangue, suca, os bico atrasalado. Da cima e pra baixo, os tiras da febre. Doido porque viu a vitória dos moleque que não se armou. Pra não se atrasar, conquistou os seus baratos. Só na pura calma, que não dá motivo. Na hora do enquadro, e depois saindo dos farda atacado. Pra desbaratinar, de toda essa raça é fé em Deus no coração. Abençoando a caminhada. É nóis, um mapa de monstro na fita. Por nós, Deus também tá na corrida. A voz, só de louco terrorista. Então não teste a febre que o time é que é zica. É nóis, um mapa de monstro na fita. Por nós, Deus também tá na corrida. A voz, só de louco terrorista. Então não teste a febre que o time é que é zica. Pode crer, sempre tô na fé. Nós é nóis. Pode crer, sempre tô na fé. Tô firmão com os parceiros, assim que é. É nóis.